Olha, é como eu disse no início da minha fala, fazia muito tempo que eu não tremia ao pegar o microfone. E eu não sei se eu tremi, se as lágrimas que insistiam em cair, mas eu estava extremamente emocionada, porque eu trabalhei quase 30 anos dentro de uma escola, dentro de escolas públicas, e entendo perfeitamente qual é a situação de uma escola pública, qual é a preocupação, as necessidades de um educador dentro de uma escola. Então, quando você pode segurar uma caneta e mudar essa história, trabalhar nessa direção e trabalhar de forma conjunta, parceira, é de uma satisfação, de uma alegria imensa. É como eu disse aqui, a maior alegria de um professor é ver seu aluno sorrindo. Mas para isso, o educador também tem que estar bem e o ambiente tem que ser um ambiente que propicie isso. O ambiente influi na questão do aprendizado. Se o ambiente é bem ventilado, se o ambiente é limpo, se o ambiente é bonito aos seus olhos, tudo isso influencia. Então é essa escola que nós queremos para os nossos jovens. Uma escola acolhedora, uma escola ventilada, bonita, uma escola que eles sintam que é deles e que eles cuidem como se fosse deles. E como a senhora disse, não dá para se pensar em nenhuma política pública sem envolver a educação nesse processo. Impossível, não dá para pensar política de esporte sem pensar na política de educação, política de cultura sem pensar na política de educação, política de meio ambiente sem pensar na política de educação, política de saúde pública sem pensar na questão de educação. Então nós colocamos todas essas secretarias como em transversalidades com a política de educação do município. Então nós caminhamos junto com com todas as secretarias, integrando a política de educação do município.